mal se te acordei. Maravilha, maravilha. Vamos em frente, meu amigo Jonathan Araújo, Rádio Portal Serra, em Sapucaia do Sul, Santa Catarina, exibindo o nosso programa. Um abraço, Jonathan Araújo, todos da equipe da Rádio Portal Serra. Um abraço, muito obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês. Meu amigo Kleber Terra, Rádio Terra FM, em Uberaba, Estadão de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, exibindo nosso programa com muito sucesso. Kleber Terra, um abraço, muito obrigado, viu, a você e toda a equipe da Terra FM. Vamos para Coromandel, ainda no Triângulo Mineiro, Rádio 95 FM. Um abraço a todos vocês, amigos, que compõem essa equipe fantástica. Rádio 95 FM, em Coromandel, aí exibindo nosso programa com muito sucesso para vários municípios. Muito obrigado a todos vocês da equipe, viu? O Jarbas Pereira, em Paraguaçu, Minas Gerais, muito obrigado. Minha querida Márcia Kelly, todos vocês aí de Santa Luzia. Ela pede para mandar alô para sua mamãe, né? Em Santa Luzia do Paruá, aí no Estadão do Maranhão, muito obrigado, viu? A Josiane Martins, em Inocência, Mato Grosso do Sul, muito obrigado pelo carinho. A Simone Rosa, em Salinas, aí na Fazenda, né? Ouvindo nosso programa pela Rádio Cultura FM. Maione Souza, em Montes Claros, Minas Gerais, muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos do Brasil inteiro, a minha querida Durvalina Antunes, a todos vocês, amigos, ouvintes aí da Rádio Vilhena AM, em Rondônia, também da Rádio Lobo Cerrado Web.com, né? Aí, o Edilson Peroni, todos vocês, muito obrigado, vocês, amigos de Vilhena, todo o Estadão de Rondônia, ouvindo o nosso programa Ouro Preto do Oeste, muito obrigado, viu? Rondônia FM também, exibindo o nosso programa em Ouro Preto do Oeste, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Meu amigo José Chagas, em Indiara, Goiás, muito obrigado. Alessandro Nogueira, Rádio Sim AM, em Guarapari, no Estadão do Espírito Santo, muito obrigado. A Poliana Salles, em Miquelândia, Goiás, muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Roberto, em Petrolina, no Pernambuco, ele pede alô para toda a família no projeto Maria Tereza. Um abraço a todos vocês, amigos, da Rádio Tabajara FM, em Petrolina, no Pernambuco, também Rádio Cultura FM, exibindo nosso programaço Mundo Sertanejo. Um abraço, Roberto Figueiredo, todos da equipe, também Luiz Lima, a todos vocês, amigos, dessa linda cidade de Petrolina, no Estadão do Pernambuco. Aí, meu amigo Nilton Vieira, diretor da Goiânia Web Rádio, exibindo nosso programa aí na capital de todos os goianos, muito obrigado pelo carinho. Viu? Altair Araújo, em Presidente Vaz Venceslau, São Paulo também. A minha querida Kate Ferreira, em Dayabira, Minas Gerais, ouvinte da Rádio Paraíso FM, em São João do Paraíso. Um abraço, muito obrigado. Aí, meu amigo Gilmar Garcia, a todos vocês, amigos, da Rádio Liberdade FM, em Condeúba, aí no Estadão da Bahia. Um abraço, muito obrigado pelo carinho. Minha querida Miriam Teixeira, em Cuiabá, no Estadão do Mato Grosso. Um abraço, Alan Sérgio, todos vocês, amigos, da Rádio ABC Alô, todos os nossos ouvintes aí maravilhosos de Cuiabá, no Estadão do Mato Grosso. Valeu, Miriam Teixeira! Vamos em frente! Quem canta bonito, Diego Valadares, grande sucesso. Todo mundo canta e dança comigo, Cabra Danado. Mundo Sertanejo! O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção, as mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde

É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar meu amigo Anderson Barbosa, Ideal FM, Boituva, São Paulo. Um abraço, muito obrigado. Marcos Souza, em Porto Walter, no Acre. Muito obrigado. A Verônica Brunder, em Lages, Minas Gerais. A Elma Miranda, em Morro do Chapéu. Muito obrigado pelo carinho, viu? Nasci Seta, né? Em Virgem da Lapa, Rádio Morada FM, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? No Estadão de Minas Gerais, Vilma Fernandes, Antônio Leite, todos vocês amigos, ouvintes da Rádio Arraia FM, em Berilo, no Estadão de Minas Gerais, Exenida Silva, Roda Velha, Bahia, não perde um só Mundo Sertanejo. A Heraldo Moura, em Tucuruí, no Maranhão, muito obrigado, viu? Meu amigo, a minha querida Renata Melo, em São Paulo, não perde o som do sertanejo. A Laiane Oliveira, em Berilo, Minas Gerais, muito obrigado. Thaís Lopes, em Viçosa, muito obrigado pelo carinho de vocês. Em Viçosa, Rio Grande do Norte, não perde o som do sertanejo, muito obrigado, viu? Gilson Martins, em Araçatuba, no Estadão de São Paulo, muito obrigado. Ana Caroline, Vargem Grande do Rio Pardo, VGFM. Aí no Estadão de Minas Gerais, muito obrigado, viu, pelo carinho. Maria Clara, em Inocência, Mato Grosso, muito obrigado pelo carinho. Arthur Borges, em Curitiba, no Paraná, Rádio Guarituba Mais, exibindo nosso programa. A Wanda Coura, em Açailândia, no Estadão do Maranhão. Meu amigo J Neto, em Condeúba. Um abraço a todos vocês. J Neto é locutor do programa Tarde Sertaneja. Valeu, muito obrigado, viu. Meire França, em Porto Walter, no Acre. Ocidental FM, nossa parceira. A Lucilalva Gomes, em Petrolina, no Pernambuco, muito obrigado pelo carinho. Enio Hadji, diretor da Rádio Liderança FM, em Bom Progresso, no Estadão do Rio Grande do Sul. Berlim e Carlos Royce cantam Quero Me Casar.